seja ensolarada, ainda que aqui eu não tenha morada, ainda que à noite a lua não ilumine e as árvores todas não frutifiquem. Todavia eu me alegrarei no Deus de minha salvação. Para sempre eu exultarei no Deus de minha salvação. Ainda que não haja fruto na videira, ainda que a linda figueira não floresça, ainda que a trombeta toque com alarido e a terra inteira seja destruída, todavia eu...